em meu ouvido, fazendo um barulho parecido assim. Ai, zo, zo, zo, que barulho esquisito. É o som desta orquestra de mosquito. Ai, zo, zo, zo, que barulho esquisito. Assim fazia orquestra de mosquito. Não sei se é pernilongo, borrachudo ou mutuca. Só sei que esta orquestra é maluca. Tá tocando em meu ouvido a noite inteira incomodar. Mas vou pegar o chinelo e ela vai parar. Zum, zum, zum, que barulho esquisito. O som desta orquestra de mosquito. Ai, zum, zum, zum, que barulho esquisito. Zum, zum, zum, que barulho esquisito. É o som desta orquestra de mosquito. Orquestra de mosquito em meu ouvido, fazendo um barulho parecido assim. Ai, zum, zum, zum, que barulho esquisito. O som desta orquestra de mosquito. Ai, zum, zum, zum, que barulho esquisito. Assim fazia orquestra de mosquito. Não sei se é pernilongo, borrachudo ou mutuca. Só sei que esta orquestra é maluca. Tá tocando em meu ouvido a noite inteira incomodar. Mas vou